A Rádio Difusora Três Passos Limitada apresentou Sagradas Letras, programa da Igreja Batista de Cedro Marcado, município de Tenente Portela. Até o próximo domingo. 8:39. Difusora, a velocidade da comunicação. Ao vivo. Em qualquer lugar da cidade ou região. Na Difusora, você ligado aos principais fatos do Brasil e do mundo. A informação. A utilidade pública. A música. Difusora. Todo mundo tá ouvindo. Rádio Difusora de Três Passos. Desde 1951, aproximando o ouvinte, divulgando nossa região através da música, esporte e notícia. ZYK 313, Difusora Três Passos, na frequência de 1.350 kHz. O som que conhece e abraça toda a região celeiro. Restaurante Chapão do Becker, agora também atendendo aos domingos, com aquele churrasco e cardápio especial que você já conhece. Dê folga às panelas no domingo e leve a família para almoçar no Restaurante Becker, junto ao Clube Aliança em Três Passos. E durante a semana oferece aos clientes aquele buffet com aquela comidinha caseira, para almoçar ou levar para casa. Marmitas, viandas, com a qualidade do Restaurante Becker. Solicite a sua pelos telefones 3522-2999 ou 999-49-6844. Restaurante Chapão do Becker, junto ao Clube Aliança em Três Passos. Atenção para as ofertas da Miriam Farma de Três Passos. Bucro Forte por apenas R$ 34,90. Ômega 3, 1000mg com 120 cápsulas por R$ 19,90. Pomada Milagrosa, R$ 10. Anticoncepcionais da marca Lips. A embalagem com 3 cartelas, 25% de desconto. Kit contendo um shampoo mais um condicionador Origem, os dois por R$ 12,90. Toalhas umedecidas Isa Baby com 96 unidades por apenas R$ 8,99. Miriam Farma, você encontra o melhor atendimento, o menor preço e a confiança de quem está há 18 anos cuidando da sua saúde todos os dias. Teleentrega grátis no telefone 3522-1513. Vem que a economia é garantida no Mercadão das Frutas. Aproveite as promoções válidas até domingo, dia 16. Abacaxi pérola, R$ 2,99 a unidade. Cebola graúda, R$ 1,99 o quilo. Melão cascudo, R$ 3,99 o quilo. Uva Niágara, R$ 4,99 o quilo. Moranguinho congelado, R$ 9,90 o quilo. Pimentão verde, R$ 4,99 o quilo. Promoções assim, você sabe, é só no Mercadão das Frutas. Na Avenida Júlio de Castilhos, próximo ao Fórum, no centro de Três Passos. Teleentrega, fone WhatsApp 3522-1784. Em 30 segundos, o Matana Supermercado informa a hora certa. Janeiro é o mês aniversário do Matana. Você compra e concorre a dezenas de prêmios. Confira as ofertas válidas até o dia 20 de janeiro. Biscoito Rosca Paraty, 335 gramas, R$ 3,35. Presunto Fatiado, Perdigão, 200 gramas, R$ 5,25. Pipoca York Premium, 500 gramas, R$ 13,29. Papel Higiênico Best, 12 rolos folha dupla, R$ 11,25. Uva Rosa, R$ 4,95 kg. Melancia, R$ 1,39 kg. Filé de peito de frango, Seara, bandeja de 1 kg, R$ 15,99. Suco Trink, 25 gramas, R$ 75 centavos. Matana Supermercado e a hora certa. 8:39. No seu final de tarde, a alegria, a descontração. O humor, a boa música gaúcha e sertaneja. Sertão e Pampa, apresentação da Cipino. Muito boa tarde, estamos chegando para mais um programa Sertão e Pampa. Hoje é feriado, né? Dia 15 de novembro. Enquanto você está aí na sua casa, tranquilo, curtindo esse feriado dia 15, nós estamos chegando para mais um programa com o Sertão e Pampa, né? Temperatura nesse momento na casa dos 31 graus 6 décimos, né? Segunda maravilhosa, o sol brilhando forte e tal, né? Sempre contando aí com a sua participação nos 1350. Quero mandar um abraço já para Janassana Oliveira, Marciele Bender. Ô, de casa! Ô, de casa! Oh,